It doesn't. Mission. They rode into a white man's town, bringing black man's law. He's black. He's brutal. He's boss. Fred Williamson is Boss Nigga. They call him Boss. Boss Nigga. You made love to me beautifully. Jim Brown is Black Gun. He has everything a woman needs. And everything the man wants. The man wants the word. Then he's out of luck. Black Gun. New from Columbia Pictures. Starring Jim Brown. Badder than he's ever been. Cause he's looking for the mother that killed his brother. Let's go, y'all. The boogie is back again. Feel a funk, y'all. Get up. Come on. Feel the spirit. Come on now. Feel it. It's on. Hey. It's a movie, y'all. Get down. Got to feel it. The spirit. Há movimentos em Portugal ligados a editoras, a promotoras, e recordo-me, por exemplo, da Flor Caveira, da Mbari, da Amor Fúria, e já várias vezes falamos aqui da Foot Moving, e ligado mais ao movimento à cena hip-hop em Portugal. E é neste contexto que temos esta semana em destaque o primeiro álbum de alguém que já era música há muito tempo, e curiosamente temos aqui o termo do álbum Long Play, e falamos de Link, mas nada melhor que falar com ele para ele se apresentar e explicar porque é que agora chegou a altura de ter um primeiro álbum. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Link. Obrigado. Porque é que chega ao fim de uma década ligada à música o tempo de dizer assim, agora é a minha vez de ter aqui um registro e logo um long play? Bom, isto acaba por ser um resumir daquilo que eu fiz até agora. O próprio disco tem muito a ver com todas as colaborações e participações que eu fiz durante todo este meu percurso, e a partir do momento em que eu me senti que estava preparado para editar um disco a solo, achei que era a altura para avançar e daí ter criado o long play. Ora bem, num disco em que junta a fina flor do hip-hop e não só, para ter a companhia na voz. De algum modo, estender aqui aquilo que tem sido o trabalho mais como produção na prática. Sim, exato. O que eu fiz neste disco foi basicamente o que eu sempre fiz, que foi a parte da produção. E a partir do momento em que achei o conceito do projeto, que era esta compilação, depois foi só uma fase seguinte, que foi convidar todas essas vozes para darem mais cor ao disco. Este convite surgiu mais recentemente já com a ideia do disco, ou foram projetos que foram aparecendo ao longo do tempo e que então, como diz há pouco, agora são compilados? Não, foram surgindo ao longo dos tempos, porque inclusive as pessoas que estão a participar no disco, como o New Max, dos Expensive Soul, uhum, ou a Marta Ren, o Milton Gulli, são todas pessoas que eu fui conhecendo ao longo dos tempos e depois passaram a ser todos os meus amigos, basicamente somos todos amigos uns dos outros. E foi esse também um dos objetivos, foi criar um disco em que eu me rodeasse de pessoas que me sentisse confortável a trabalhar. Falou há pouco do New Max, e este é um nome incontornável nesta cena, usando o termo que vos é tão próprio, não é? E o New Max tem participado muitas vezes como produtor de outros autores, para além daquilo que faz nos Expensive Soul, não é? De que, aliás, tiveram um álbum no passado, que tem feito saque aqui na Boa Nova. Exato. O que é a cota-parte Link neste long play? O que é a cota-parte New Max? Ou é difícil de associar o trabalho de cada um? Não, basicamente o trabalho estava já todo feito, ou o disco estava praticamente todo completo, quando eu comecei a colaborar com o New Max no long play. Eu inicialmente iria só fazer mistura e masterização do disco, depois acabou por fazer mais alguns arranjos, mas sempre comigo presente para, enfim, de certa forma orientar ali o trânsito. Mas foi só uma na fase final, ou seja, o trabalho já estava praticamente todo feito. NBC. Bom, em relação ao NBC, foi quase uma colaboração natural, não é? Porque eu, como disse, eu já tinha e continuo a trabalhar com ele já há alguns anos, e faria todo o sentido ele estar presente no meu primeiro disco a solo. O próprio single em si, a escolha foi feita da seguinte forma. Basicamente, o single é muito radio-friendly, é muito mexido e, portanto, exemplifica muito bem a sonoridade do próprio disco. E portanto, foi essa a escolha. Daí também a criação do vídeo, que está aliás na nossa página, para, enfim, aliar também a imagem desse, como disse há pouco, mexido, né? Do tema à imagem. Sim. É uma maneira de chegar às pessoas que tem que ser necessariamente explorada para quem quer lançar um disco. O vídeo, um videoclipe, é como se fosse um cartão de apresentação visual para quem não conhece o trabalho. E o videoclipe que estava na chance acabou por ser isso, porque é um vídeo cativante, por causa dos decores e das cores e tudo mais, e acaba por ser uma apresentação daquilo que é o próprio disco. Mas agora então o João Pina. Sim. O sonho. O João Pina é a mesma situação, porque o Pina trabalhou connosco durante muito tempo e continua a trabalhar quando o disco Maturidade foi editado, e também, como o NBC, acaba por fazer todo o sentido a colaborar comigo, porque, enfim, já vem atrás todas as colaborações que fizemos com Maturidade, e portanto ele tem uma voz fantástica e encaixamos perfeitamente no projeto. O caminho que eu escolhi, esse é o melhor para mim, é a estrada que eu vou seguir, o sonho. Vai ser duro alcançar, conquistar o meu lugar, mas a conhecida a Marta Rene, conhecida também. A Marta Rene é curioso, ela foi uma das últimas participações a ser encaixada no disco. Eu nem sequer tinha tema ainda construído para a Marta Rene e foi algo que fomos já desenvolvendo na fase final, quando eu já estava a trabalhar com o New Max. E portanto, eu fiz-lhe o convite e ela aceitou logo de imediato e acabou por ser um dos temas que eu mais gosto do disco. Dos New Soul Family, e se calhar a colaboração começou ainda antes de haver New Soul Family. Temos aqui o homem dos Dino na Soul Motion, né? Exato. Dino e Cátia Freitas, como estou bem? Sim, bom, o Dino já o conhecia há bastante tempo. Era uma voz que eu também achava que se adequava bastante bem ao rumo que eu queria dar a este disco. A Cátia, que para para quem não conhece, ela trabalha com os Expensive Soul e com o Dino também. Eles são os dois back vocals dos Expensive Soul. E a Cati eu conheci na altura, quando estava a fazer as gravações do disco, do long play. E pronto, e fazia também todo o sentido dela por dentro, porque já gostava de trabalhar com os Expensive Soul e com o Dino. Foi mais uma voz que eu adicionei ao disco. Até ao fim. Até ao fim. O até ao fim. Exatamente. Ficou a cargo do Black Master. O Black Master, para quem não sabe, é o irmão do NBC. Exatamente. Pronto. E então, lá está, mais uma vez. Às vezes até parece que este disco é quase que uma reunião de família. Porque assim parece. Porque o disco, trabalhando com pessoas com quem nós conhecemos já há bastante tempo, acaba por fluir de forma diferente. E foi isso que eu também quis que acontecesse. E então a participação do Black Massa foi mais por aí. Foi alguém que eu também já conheço há bastante tempo e decidi encaixá-lo no meu disco. Yeah, Black Massa, world. Let's go. Classic joint. Pela fama sempre foi suor e lágrimas, sem dramas ou com lástimas, sem facas ou pistolas, só palavras ou perguntas, mesmo quando tu não gostas. Atitude positiva e mochila nas costas, tentativas tenho acimas e tiroteios líricos. O rap se torna estranho quando MCs se tornam cínicos. Promovo a poesia, reflito no fim do dia, que de toda todas as batalhas, quem vence é sabedoria. A educação começa em casa que ela atua. Primeiro fala-me de ti, depois é que falas da tua rua. Não concordas com o que eu digo e o que eu digo não é novidade. Apresento-te a pergunta assim, qual a tua idade? Lutamos todos pelo mesmo e quem está dentro não acredita. Dizem mal a minha editora e dos álbuns que ela edita. A inveja não me irrita, mas a raiva já tem factos. Da música tão boa para uma tambada de ingratos. Se eu vender 5 mil cópias e viver do meu rap, vais dizer que sou vendido comercial e sou web. Se eu vender apenas 200 ou 300 CDs, vais dizer Black Master T és o melhor dos MCs. Ser underground é uma atitude e tu não queres pôr de face. Nós nascemos para esta merda, quer aceites ou não aceites. Eu fiquei só nos 90 e perdi a 100%. Boy, então volta para casa e faz um lindo ao meu talento. Ser underground é uma atitude. Conquistas pela fama. Tá comigo em qualquer lado e vai comigo até ao fim. No top dos teus MCs preferidos, não permite que sabotem os meus frutos recolhidos. Eu sou o LOC para sempre, nunca me dou por vencido. Guardo o meu rascunho, empenho tudo dentro dos touros. Comecei em 93, até podia ter sido hoje. Com o mesmo amor e gana, sem conquistas pela fama. Faço melhor pelos meus, nem sempre preciso arranjar bife. Apenas esquiva a tentativa que este mundo me motiva. Percorri com o meu dinheiro, deu-me amigos e companheiros. Deu-me com faca nas costas, deu-me milhares de perguntas. Nem sequer obtive respostas, pôs-me à prova e deu-me teste. Deu-me uma longa caminhada, deu-me as crónicas do mestre. Deu-me tudo aquilo que eu preciso e precisei para voltar. Quem está comigo, está comigo e meto o dedo no ar. Eu estou para lá do horizonte, por isso eu trago o desabafo. Para vocês sempre estiverem, se consideram do meu gangue. Com esta música tão pura que circula no meu sangue. Para quem me acompanhou, meu repertório foi por mim. Está comigo em qualquer lado e vai comigo até ao fim. Entra no meu mundo, conhece e yeah, sabe o meu espaço. Companheiros de verdade naquilo que eu fiz e faço. World. Seguimos com o David Cruz e esse para mim é uma novidade. O David Cruz, para quem não sabe, é o caso? Pronto, trabalha com o Sam the Kid, que é o back vocals do Sam the Kid. É alguém que também tem imenso talento e que quando eu o conheci na altura, quando ele começou a trabalhar com o Sam the Kid, foi alguém que eu achei logo de imediato que faria sentido e que queria colaborar no futuro, e o futuro acabou por ser este disco Long Play. Precisamente do tema Livre Aberto. Exatamente. Sem nada a esconder. para chegarmos depois então os já mais conhecidos, Mundo Complexo com Complexos. Sim, o Mundo Complexo tem já um nome estabelecido no movimento do hip-hop. Uhum. E a escolha para colaborar com eles foi um pouco diferente, ou seja, foi o instrumental, a minha produção, é que falou um pouco mais alto, porque eu andava à procura de alguém do género, tipo Mundo Complexo, para encaixar nessa produção. E basicamente eu estive a fazer uma breve seleção de artistas que eu queria encaixar nesse tema e acabaram por ser os Mundo Complexo, também artistas que eu já conheço há bastante tempo, já, com quem tenho já uma amizade já há bastante tempo. Mundo Complexo, check it. Hip-hop, hip-hop, hip-hop, hooray. Pois eu celebro hip-hop que não gostar, ignorei. Não estou aqui para agradar alguém, nem sou apenas mais um que rima no meio de outros 100. Hey, hey, 35 agora sei. Ouvir o que os outros dizem não enche o prato a ninguém. Também sou criativo, ok. Por isso faço as minhas rimas que me fazem sentir bem. Temos um pacto com o rap, alguém que interprete. Pelo back do deck, só rolava cassete. E o amar não quer frete, invejoso é quem mete. O orgulho na frente e não assumo o que sente. Mas o nosso pacto é diferente, é coerente. Hoje a mensagem construtiva é que nos faz estar presentes desde 97, empenhados naquilo que nos faz ser positivos e a chamar de alquilo. Faça chuva ou faça sol, eu não tenho forma de medir o tempo que disponho. Por isso, divido o meu tempo com os complexos e transformo a realidade no sonho. E faço o rosto ficar pink, porque mesmo sem net eu continuo a ter link. Vem da frente, olhos nos olhos, a dizer o que sinto, porque com sentimentos não brinco. É claro que este som vai estar de vida. Batida, barra, limpo, possivelmente a rima. É aqui que nos sentimos completos. Fico com a verdade, limpo, mundo complexo. É claro que este som vai estar de vida. Batida, barra, limpo, possivelmente a rima. É aqui que nos sentimos completos. Fico com a verdade, limpo, mundo complexo. Mundo complexo. Sem dúvidas, me teria de divertir-me sem ver. De sentimento. Com a repete lógica, fico sem lógica. Se não for utilizar, mais na prática. Se eu não preservar sentimentos, eu não planto mentes e não colho sementes para poder evoluir e deixar descendentes. Para que fiquem presentes, eu não tenho medo de partir de ver. Que a energia continua a chegar e se espalha de uma forma pacífica. Como composto, partido pelo avanço do tempo, com olhar invertido, tento inverter o cinzento, colorindo com cores cada pegada que deixo. No contexto sincero, de sentir o momento, cada vez mais ativo e com a vontade de ser. Tu queres um motivo, para mim é suficiente. Acordar cada dia com vontade de aprender, é para comer e encher o mundo com energia. Com gosto, com atitude, eu dedicação. Como uma mãe que dá à luz, um filho ama com paixão. Então, aqui vai a nossa postura positiva. Vamos cantar alto pelo melhor da vida, porque o melhor da vida sei que está dentro de mim. Entre os obstáculos, sei que sempre fui assim. Otimista, lutador, artista, mal amado. Humilde, sonhador, sempre conformado. Em busca da felicidade, toda a gente o faz. Encontro na harmonia, à procura da paz. Que é bem precisa neste mundo de medos. Eu não sou um storyteller, falo de sentimentos. É claro, o baixo da partida. Milton Gully com Black Brothers. O Milton Gully foi daquelas pessoas que eu conheci também na altura quando estava a fazer o disco. Já conhecia os projetos anteriores dele. Quando eu lhe mostrei o tema, ele também decidiu logo entrar a bordo do projeto, gostou bastante, e o próprio tema dele encaixa muito bem no disco, porque é o tema que basicamente resume tudo aquilo que foi feito no disco, em termos da inspiração e das influências que eu tenho dos artistas de funk e de soul. This morning, with the sounds of Shaggy Otis, inspiration, information was playing on my radio. Soul music makes me go on through the day without having to go with any problems on the world today. Got too many situations, but Marvin Gaye always makes me smile, makes the world shine a little bit brighter. And James Brown always makes me fine, stomping my feet to the beat, banging my head to the sound. Oh yeah. And Donny had a oasis. Everything is everything. Everything is everything. That's why I'm feeling this so soothing. Hey, so soothing. Oh, harmony from my black brothers. Like the sound of Curtis Mayfield, like the sound of Aretha Franklin, like the sounds of Isaac Hayes, and all Green and Sam Cooke and Otis Redding, and all the black brothers that came before us. You gotta listen to the sound, yeah. Depois temos aqui de vez João Pina e David Cruz com o Faço do Dia, para chegarmos aqui também ao New Max com o tema Dor. Daqueles temas que quando se ouve é impossível não associar logo ao New Max pela voz, não? exatamente. O tema do New Max foi produzido em parceria comigo e com ele, uhum. E daí ter também muito do cunho do New Max na sonoridade. Yeah. depois do Faz o Teu Dia, do João Pinho e do David Cruz, eu queria uma música do género, só que estava ali um bocadinho indeciso de como é que havia de fazer. Acabou por resultar num dueto entre o João Pinho e o David Cruz, que para mim também resultou bastante bem. Uhum, cuja letra foi feita precisamente por eles, não é? Exatamente. Se dúvidas houvesse ao estilo que segue aqui neste long play, pode-se antecipar logo no teledisco do Dá-me Uma Chance. Foram buscar ali umas vestes, umas cabeleiras dos anos 70. Exatamente. Onde, então assim, isto é o estilo soul funk. É neste, enfim, registro que melhor se reconhece. Neste momento sim, porque é algo que me sempre influenciou, este tipo de música, e até nas minhas próprias produções para outros artistas, sempre foi o estilo de música que eu quis passar, que eu quis que me representasse, e faria todo o sentido, e fez todo o sentido criar um disco desta forma, quase que homenageando os artistas dos anos 70, da música funk e do soul. Daqui para a frente, não sabemos, é uma incógnita, mas poderá ser também dentro desta onda, ou mesmo parecida, enfim, isto agora acaba por ser um pouco a inspiração que nós temos, que nos leva a vários rumos. Então o link agora abriu aqui a porta para a fase dos desafios. A quem se estreia aqui na Boa Nova, que é o caso, o link tem a oportunidade de 3 desafios. Vamos começar pelo primeiro. Okay. Primeiro é este, imagino que vem fazer um concerto aqui em Oliveira do Hospital. e dizer assim: muito bem, pode trazer consigo duas bandas nacionais. Quem é que traria hoje em dia? Bom, eu levava o Filipe Gonçalves, que tem também um disco fantástico. Também muito, muito soul, muito funk. Muito, portanto, muito, exatamente. E que foi que destaque na Boa Nova, também à sua saída. Pronto, e é um disco que para mim me diz bastante, porque é algo com que eu me identifico, aquela sonoridade para mim é fantástica, e o próprio disco está muito bom, e portanto seria o Filipe Gonçalves, e talvez, em caso que levava também a Marta Rene, por exemplo. Desafio. Imagino que vem alguém da cena internacional e que dizem: muito bem, quero que o Link faça a minha primeira parte. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Bom, se ainda estivesse vivo, o Curtis Mayfield. Eu estava na esperança que ia fazer assim, por exemplo, o Prince. Sim, também poderia ser, mas não assim, de repente não seria bem a minha onda. Uhum. Mesmo eu, ou o James Brown, talvez, o James Brown também poderia ser. Agora vamos ao terceiro, e o que dizem é o mais difícil. Imagine que vai haver um disco de tributo a uma determinada banda, a um autor, e que dizem: Link, queria que fizesse uma versão de um tema para incorporar esse disco de tributo. De quem gostaria muito de participar num disco de tributo? Isso é, de facto, mesmo uma questão difícil. Assim, de repente, não estou assim bem a ver, deixa-me cá aqui pensar. Eu creio que talvez de Roy Ayers, um músico também dos anos 70, que da onda mais do acid jazz, fez um tema que é bastante conhecido, que é o Everybody Loves the Sunshine, e para mim seria de facto um dos artistas ao qual eu gostaria de fazer um tema de tributo, seria mesmo ao Roy Ayers. Passada aqui a fase dos desafios, vamos agora falar do disco em si. O disco, como disse há pouco, tem um cartão de visita. Já o termo foi várias vezes aqui repetido. Tem expectativas no momento que ele está agora já pronto aí nas lojas, nos escaparates para a compra? Bom, expectativas temos sempre. A minha expectativa principal é sempre que o público que vá aos nossos concertos ou que compre o disco saia satisfeito. Esse é, de facto, a minha expectativa principal. No entanto, aquilo que eu espero é que, de facto, este primeiro disco nos abra algumas portas para podermos continuar a fazer mais música do género. Os músicos que consigo ao vivo, os funks participaram aqui neste álbum, onde inclusive tem aqui também o Nuno Max tocar vários instrumentos, são aqueles que vão acompanhá-lo ao vivo, não? Sim. Eles são basicamente quem me acompanham ao vivo. Uhum. Também já acompanhavam o NBC e continuam a acompanhar. E são de facto músicos fantásticos. E como já existe uma química muito forte, uma ligação muito forte com estes meus músicos, são eles a escolha ideal para me acompanharem ao vivo. E vamos então apresentá-los. Vamos. Bom, então, o baterista é o Vic, o baixista é o Jonas, os keyboards, o homem das teclas, é o Diogo Santos, e depois temos na guitarra o João Ferreira. Eles são os funks, também têm vários projetos à parte, cada um deles, que pronto, fazem com que acabem por ser bastante requisitados musicalmente. Eu iniciei a conversa dizendo que o Footmoving não é só uma editora, mas é também um movimento. Estou correto naquilo que disse? Movimento no sentido... Um movimento que são pessoas que se dão todas elas muito bem, há aqui uma simbiose muito grande entre as pessoas que estão associadas a eles e que eles promovem. Sim. Até porque os próprios artistas da Footmoving, todos eles colaboram entre si. Portanto, logo à partida, isso acaba por ser um movimento e tentamos levar sempre este movimento, este estilo musical para a frente. Portanto, podemos ver dessa forma, sim. De um registro sonoro que é muito propício ao download. Ou seja, há aqui um público jovem que, infelizmente, acha que digitalizar é suficiente para ter um disco, não é? Para ter ouvir música de um determinado autor. Como é que convive com esse fenómeno? Bom, eu de certa forma acabo por conviver bem, porque apesar de um disco ter bastantes custos envolvidos, o download acaba por ser mais um canal de distribuição da nossa música do que outra coisa. Obviamente que quanto mais pirataria houver, mais dificuldade nós temos em fazer música nova, porque basicamente sem dinheiro não se faz música nova, não é? E as pessoas têm que compreender que um artista precisa de rendimentos para conseguir fazer música nova. Agora, desde que, por exemplo, as pessoas cumpram aquela regra de que é ok, vou sacar o disco, mas vou aos concertos, ou então vou sacar o disco, mas se gostar vou comprar depois à loja, acho que aí não há qualquer problema. Tem é que, de facto, as pessoas têm que apoiar a música, porque se não apoiar a música é mais complicado. E temos um bocado desse fenómeno, não é? De falta de apoio. Sim, se não houvesse a Footmoving, teríamos este disco cá fora? Teríamos lá mesmo este disco cá fora, como edição de autor. Uhum. Portanto, apenas foi uma ajuda, não é, na prática? Sim. Foi uma parceria. Uhum. Porque, enfim, também, apesar de neste momento já existirem muitas formas de se conseguir fazer um disco e distribuí-lo independentemente, trabalhar com uma editora é sempre diferente. Há sempre contactos que a editora se faz que independentemente não se consegue fazer. Sim, para além de ser uma editora coerente nos estilos de música. Exatamente. O disco tem esta vertente também, que é a vertente do layout, daquilo que cativa as pessoas, antes de mais, que não conhecem o link, mas que chegam à prateleira e que o encontram. A quem se deve este trabalho? Este trabalho foi feito por um designer que se chama Schmega, que é também quem fez e continua a fazer todo o trabalho de design dos Expensive Soul, por exemplo. Para quem não conhece muito o trabalho do Schmega, também fez já imensas capas para artistas de hip hop, por exemplo. Falamos de Ricardo Schmega, não é? Exatamente. É alguém que está já no meio há imenso tempo e portanto, como eu já o conheço também há bastante tempo, fiz-lhe o convite, expliquei mais ou menos aquilo que eu queria e ele fez a capa, que para mim está reflete muito bem aquilo que o disco é. Já falas há pouco do videoclipe e leva-nos a perguntar: o que é para si a melhor montra para um trabalho como o seu? Acaba por ser o próprio videoclipe, não é? O videoclipe mostra a sonoridade e o feeling, não é? O sentimento que nós queremos transmitir e aquilo que eu quero transmitir com o meu disco. Portanto, logo à partida, quem não conhece o meu trabalho, eu se calhar recomendava logo para ir ver, porque fala muito pelo disco. Isso traz aqui outra questão, que é onde é que o vídeo é mostrado. Claro que está no YouTube, em Vimeo, etc. Portanto, ou seja, quem vai à internet à procura descobre, a não ser que tropece no, no link do link para, para conseguir descobri-lo e vê-lo por acaso, né? Sim, sim. É assim, não há ou não tem havido até aqui a melhor divulgação da música com o registro em vídeo e imagem nos canais abertos e conteúdos dos canais abertos, falamos dos 4 canais da RTP 1 e 2, SIC e TVI. Não é uma frustração investir numa sessão que não é barata, e às vezes é mais barata porque também a coisa é feita com amigos, não é? Investir e depois, enfim, se não for alguém que vá à procura dele, não há aí, pode ser visto. Pois é, acaba por ser um trabalho um pouco ingrato, mas como se costuma dizer, quem corre por gosto não cansa, não é? Agora, o disco, de facto, e o videoclipe, o disco, no caso, mas de vários artistas, nós acabamos por sentir que não temos canais de distribuição como a TV, não é? O canal 1, o 2 e por aí fora, não tem praticamente nenhum programa dedicado somente à música. Temos o caso do Top Mais, que ainda vai apoiando a música nacional. Foi aí que eu já fiz entrevistas, o vídeo já passou, enfim, essas coisas. Agora, nos canais por cabo, de facto, tem havido algum apoio. Temos o caso da SIC Radical, vai haver agora o novo canal da RTP. Por aí as coisas até acontecem. Agora, em canal aberto é muito difícil mostrar a nossa música, porque de facto não há programas nem programação do género que faça com que isso seja possível. Olhando para este trabalho, para este long play, o que é que ficou na gaveta? Ficaram alguns temas e algumas participações que eu gostava de ter feito. No entanto, eu nunca gostei de fazer discos muito grandes, com 15, 16 faixas. Por isso, o que não foi feito neste disco será com certeza feito no próximo. E isso tem agendamento, não? Se tudo correr bem, em princípio, para o ano que vem. Uhum. Pronto, agora temos que ver, porque sabe que há sempre outros projetos e tudo mais, mas se conseguirmos as coisas avançarem como estão a avançar até agora, em princípio, durante o ano que vem, teremos um novo disco do Link. E a apresentação ao vivo, o que é que vem aí agora? São as queimas de fitas, onde habitualmente participa? Sim, nós neste momento estamos a fechar alguma contratação. Para já ainda estamos na fase inicial da negociação dos outros eventos e por aí fora. No entanto, a partir do momento em que as datas já sejam todas confirmadas, passaremos a anunciar que será a turnê do long play por todo o país. O que é que lhe parece mais? Trabalho como DJ ou agora com este disco começa a haver mais a procura de Link como músico dentro de uma banda? Como músico, sim, uhum. Sim, porque inclusive o próprio mercado DJ está bastante sobrecarregado, uhum. E então o trabalho que aparece é sempre mais como músico do que como DJ. E onde é que se sente melhor? Como músico, uhum. Apesar de que ter começado como DJ, mas creio que... Não importa, não é? Sim, creio que neste momento sinto-me muito mais confortável no plano musical do que como DJ. Agradecer-lhe a disponibilidade que teve aqui para falar na Boa Nova, claro. A próxima vez já será aqui, espero. Tenho muito gosto em receber. Espero bem que sim. Está tudo muito mais fácil para falarmos. E, claro, desejar-lhe boa sorte para este long play. E tentaremos a nossa quota parte de responsabilidade aqui na Rádio Boa Nova de fazer a divulgação que merece. Okay. Muito obrigado. Obrigado a nós.